mais da conta, mas passa ligeiro, né? Já vamos pro intervalo, opa, já vamos pro intervalo, pro encerramento. É que depois de eu falar aqui, vocês vão receber a bênção de Deus que o Padre Márcio vai dar pra nós. Mas já deixo um beijão no coração de vocês, com muito carinho, porque eu espero que vocês voltem amanhã pra mais um Canção Nova Sertaneja. Combinado? Então fique aí com a bênção de Deus, um beijo no seu coração, tchau, tchau, até amanhã! Olá, meus irmãos, nós estamos finalizando o nosso programa. Bom dia, Elias. Bom dia, Padre Márcio. Quero desejar a bênção para você, meu irmão. Opa, eu quero receber. E para todos os ouvintes também da Rádio Canção Nova, que estão nos acompanhando neste momento, você que rezou, você que cantou, você que deu risada, você que chorou, receba agora a bênção de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Canção Nova Sertaneja. Rede Canção Nova de Rádio. Se torne pessoa experimentada na dor. Nossa missão é evangelizar. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo foi soprado no princípio. O que nos motiva é saber que todos os dias levamos Deus ao seu coração. A gente recebe o Espírito Santo através das orações, da adoração. Nossa, é maravilhoso. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro conectada na Rádio América, porque ela me faz tão bem. Fique conosco, Rádio América AM 780. Somos uma canção nova em sua vida. Ser sócio evangelizador da Canção Nova é mais que fazer parte. É estar nessa família linda e leva a palavra do Senhor fazendo acontecer a transformação, a solidariedade e a evangelização. E nós queremos você conosco como sócio evangelizador da Canção Nova. Ligue ou envie uma mensagem de WhatsApp para 12-31-86-2600 ou um e-mail clube@cancaonova.com. A Rádio América está aqui, 780 AM, 780 AM, Rádio América, uma canção nova em sua vida. Para enamorar-se de uma alma, Deus não olha a sua grandeza, mas a grandeza de sua humildade. São João da Cruz. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Abra sua vida para Deus rezando com a Rádio América no encontro com a misericórdia. Suas intenções colocadas diante de Jesus misericordioso. Encontro com a misericórdia. Segunda a sexta-feira, 3 da tarde. América. 5:59. Conheça as promessas do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque. Quinta promessa. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nós temos confiança em Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 780 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Querido ouvinte da Rádio Canção Nova, é bom estarmos juntos para meditarmos neste dia os mistérios gozosos. Sou eu, Padre Wellington, membro da comunidade Canção Nova. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.